Machadinho e das Marcantes. Todo dia, toda hora, o coração está em sintonia com você, não importa onde esteja o pensamento, a minha alma só viaja em você. Saudade e DJ André do Comércio. O grande encontro na seleção de arrocha mais esperada. A primeira vez que eu te vi, o meu coração se apaixonou. Açaí Sabor do Pará, na rua Raimundo Nunes da Rocha, número 1, próximo à Praça da Bíblia. Agora você diz que acabou. em seus peitos.